Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Apresentação: João Alckmin e Benjamin Júnior no estúdio comigo. Boa noite, João. Boa noite ao nosso querido Fofunha na operação. E temos hoje aí mais um marco, que hoje realmente vai ficar marcado na memória dos nossos ouvintes. Uma entrevista muito boa hoje. Marquinho está por aí já? Marco Antônio, boa noite. Olá, gente. Tudo bem? Olá. Tudo bem com você, Marco Antônio? Tudo ok. Eu estou feliz, estou alegre, porque eu vi que tem muitas músicas para você fazer a tradução para mim, porque meu inglês está enferrujado. Eu nunca vi, gente. Falando sério, não deve ter tecnologia médica existente para poder decifrar o que acontece com o João, assim. Dependendo da música, o título ele esquece, mas assim, às vezes tem até palavras que love ele esquece. Ou seja, se for pra me sacanear, o importante é ser assim, o João, você fala o que quiser do João Alckmin, mas uma coisa não se pode negar, ele é um cara com metas. A música olha longe, assim. A música não, pode ser até de autoria dele que ele esquece. Pode, né? Falar, é. Olha, pode falar o que quiser do João Alckmin, o que ninguém pode dizer é que ele não é um canalha. Ai. Bom, vamos para a primeira. Não, vamos lá, vamos começar nosso garimpo musical. Não, mas já dá aí. Qual é o nome da música? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Às vezes eu fico meio surdo. Qual é o nome da música? A primeira é Kiss in the Drive-In, ou seja, se lambuzando de beijos no drive-in. Olha, Marco Antônio, vamos lá. Vamos lá, Fofunha. Por favor. Uau! Olha! Kiss in the Drive-In. I take the car and I go for a spin. I wanna see the kind of mood you're in. You tell me that you'd like to see me a show, and I say, okay, baby, let us go. Well, everything is goofy, but we never see the movie, cause we're kissing at the drive-in. The movie was about rock and roll. Everyone was rocking and doing a stroll. Jenny Lewis was a doing a bop. Juniors with the singing at the hop. I keep spending money on my little bitty honey while kissing at the driving. Have a job. The ladder in the title, cause it really doesn't matter when we're kissing at the driving. Thought we were insane. We didn't even feel a zing or a. Even though my car doesn't have a job, love is better, cause it really doesn't matter when we're kissing at the drive-in. Oi, Marco Antônio. Olha, é bom dizer aos ouvintes que o driving nos Estados Unidos não tem nada a ver com o driving brasileiro, que é motel de pobre. Exatamente. Lá, na verdade, a gente até já teve também, né? Eu fui em Cine Alto mesmo, que era, me lembro até era uma praia aqui no litoral gaúcho, era a praia de Tramandaí, tinha uma tela gigante lá, e claro que muita gente, como obviamente também nos Estados Unidos, sim, aproveitava e ia de carro para agarrar, mas eu sei que no Brasil depois foi feito um drive-in que é sem tela, é só com a parede, né? É, só com a parede, era um motel de pobre. Em São Paulo tinha o Cine Alto Cine Chaparral. Exatamente. Chaparral, onde é que era esse Chaparral aí? Era ali na Marginal. Na Marginal, era na Marginal. Avenida Marginal. Marginal Tietê. Sim, que é famosíssimo de nome. É, nossa. Pois é. Eu me lembro até, até essa canção aí, falando do pessoal, né, se agarrando no carro, enquanto assistindo um filme no Cine Alto. A gente, quando se pensa naqueles tempos, né, a gente pensa assim, pô, olha que coisa desconfortável e tudo mais. Gente, nada é mais confortável, muito pior do que estar ali na frente, é estar no banco de trás, tendo que cuidar do casal da frente. Que eu recebi essa missão uma vez, irmã com o namorado lá, eu me lembro, um Corcel 2, eu me lembro até o filme, Rock 2. E não imagina a felicidade do pessoal, né, quando eu fui receber a missão de ter que ficar no banco de trás, a gente estava aqui segurando vela. Ô, Marco Antônio, não dá para comparar um Corcel 2 com aquilo que tinha nos Estados Unidos, Impala, Cadillac, Galaxy 500, o Diabo A4, que o banco traseiro era uma cama enorme, confortável. Te dou esse crédito. Pois eu fui no Chaparral com um Corcel 2, com um teto solar. Como é que é? Eu fui no Chaparral com um Corcel 2, creme, nossa, o carro cor creme e de teto solar, é mole? Mesmo? Te lembra algum dos filmes? Ah, não lembro. Eu prestei pouca atenção no filme. Olha, eu estou dizendo isso pelo seguinte, eu tive Impala, eu tive Galaxy, eu tive Mercury Cougar, e aquilo era fantástico. Pô, o Galaxy era maravilhoso, né? Pelo amor de Deus. Mas não se compara ao Mercury Cougar, viu? É mais espaçoso ainda, né? É porque o Mercury Cougar deitava o banco da frente inteiro. E naquela época já tinha banco elétrico no Mercury Cougar em 1969. Caramba. Em 69? 69 ele tinha banco elétrico, vidro elétrico. Sim, vidro elétrico eu me lembro. Injeção, embora rudimentar, eletrônica, freio a disco, já tinha mal tudo isso. Mal que me pergunte, quantos quilômetros por litro? Ah, ele devia fazer... Uns três? Em torno de 2 quilômetros por litro, mais ou menos, que era 8 cilindros. Ah, sim, sim. Era motor aspirado, ele aspirava a gasolina. E só andava com gasolina azul. O ponteiro do velocímetro corria em situação inversa ao ponteiro do combustível. Um ia para a direita, o outro corria para a esquerda. Entendi. Uau, que sensacional. Olha só, a canção, né? Você deve ter sentido até algumas similaridades com o Splish Splash, até no tema e tudo mais, no ritmo, né? Pois elas são, olha só, essas canções são contemporâneas. Ambas são de 58 e estouraram em 59. Quer dizer, na verdade, Splish Splash foi um estouro, obviamente, mundial. E essa fez um pequeno estouro, não me perguntem por quê, mas em Illinois. Diz que não tinha um drive-in lá de Illinois que o pessoal não escutasse, não usasse como trilha sonora essa canção que era drive, mas só em Illinois. O nome do cantor, Troy Schondell, T-R-O-Y, sobrenome S-H-O-N-D-E-L-L, não tem a ver com o grupo Tommy James and the Schondells. Na verdade, o Tommy James era um grande fã do Troy Schondell, e daí quando fez um grupo chegou a ter sucesso, né, o Tommy James e o Schondell, daí fez uma homenagem, mas não fez parte o Troy Schondell do The Schondells. Que eu posso dizer, a canção dele de sucesso mesmo, desse Troy Schondell, foi uma em 61, uma canção chamada This Time, que na verdade era até uma versão. Quando ele fez essa canção que a gente ouviu na íntegra, Kissing and the Driving, ele ainda nem usava o nome Troy Schondell, o nome era Gary Shelton. Ele achou que Schondell soaria melhor, ficaria mais chique, e o Troy ele colocou para tentar pegar carona no sucesso de Teen Idol do Troy Donahue, galã Troy Donahue. Ah, tá. O que eu posso dizer? A canção que a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, This Time, ou seja, nessa época, ou desta vez, pode ser, era a versão original de um cantor chamado Thomas Wayne, só que, como eu disse, só estourou, principalmente no Reino Unido, quando foi lançado na voz do Troy Schondell. E daí ficou 10 semanas na lista das 100 canções mais populares da Billboard e chegou número 22 nas paradas de sucesso inglesas. Vamos tocar um trechinho, por favor, do This Time. This time we're really breaking up. This time we said way too much. This time's for all time. How about this time? This time there'll be no good. essa canção, então, Best Time. Essa vez, não é dessa vez que vai dormir, não, sacana. Então, essa canção fez bastante sucesso, como eu falei. Foi, dá pra chamar o Troy Sandell de meio que One Hit Wonder, né? Cantor de um grande sucesso só. E foi com essa canção que eu joguei um trechinho, Best Time, essa versão. No caso, ele nasceu em Fort Wayne, em Indiana, em 1939, faleceu aos 76 anos de complicações devido ao Alzheimer. Ele faleceu no Mississippi. Acho que a gente pode ir para os anos 60, então, vamos lá? Vamos embora, Fulcão. Gonna be open for business as usual during the reconstruction of my heart. Management regrets the fact the place has been so torn apart. So please excuse the inconvenience if I sigh aloud. Gonna be open for business as usual in my heart. So will you say my mind is always wandering? And you say my eyes are sometimes longing. There are things I remember before the parting of the ways. But it will all be over one of these days. And I'll be open for business as usual during the reconstruction of my heart. Management regrets the fact the place has been so torn apart. So please excuse the inconvenience if I sigh along. Gonna be open for business as usual in my heart. Were you ever hit when you weren't looking? And hang suspended there between life and death. The way she said goodbye has really knocked me off my feet. But I'll be alright, just let me catch my breath. Peace may come when all your hopes go under. And the things you planned are not to be. But you can close up shop, or love will never find you home. And I am gonna make it, wait and see. I'm gonna be open for business as usual during the reconstruction of my heart. The management regrets the fact the place has been so torn apart. So please excuse the inconvenience if I sigh along. I'm gonna be open for business as usual in my heart. I'm gonna be open for business as usual in my heart. Marco Antônio. Tá. Essa canção de 1967 é uma canção atípica para a longeva carreira desse cantor, que é o Jack Jones, mega crooner, cabelão branco, boa pinta, sempre de smoking, e o terror das senhorinhas de andador e de cabelo azul de Las Vegas. Assim, tirando o Engelbert Humperdinck, eu acho que ele é o mais assediado. Né, há anos já. O Jack Jones, essa canção é uma canção, uma pegada country, né? Chamada Open for não Business. Não tem nada a ver com ele. Nada a ver com a carreira dele. Open for Business as usual. Canção de 67. Ele tem uma carreira de cantando muitos standards e tudo mais. Eu escolhi essa aí porque não só ela é atípica para a carreira, mas também porque há uns dias eu vi uma postagem do nosso técnico, o sensualíssimo, o Fufunhovski, e ele tava meio que anunciando, tava meio nesse clima, tipo assim, ah, gente, eu tô aberto pra negócio, tipo assim, né, sabe? Então, tem que fazer um link, né, essa canção, ele basicamente tá falando isso, tipo assim, ó, depois... Tô na pista. Isso, exatamente, obrigado. O João, ele não sai sacando, mas ele sabe sintetizar as coisas muito bem. Então, tô na pista. Isso. O Jack Jones basicamente está avisando, né? Que assim, ó, depois que eu passei agora, gente, a loja aqui, o bazar, tá de portas abertas. E também para ajudar, né, o clima, infelizmente, né, o pessoal que não sabe, eu estou em Porto Alegre e o João, o Fufunha, o Benjamin, eles estão em São José dos Campos, na sede da rádio, então assim eu não vou poder ver, mas a canção que de grande sucesso, Jack Jones, é o Barco do Amor, da trilha sonora do a canção tema, né, da série, o Barco do Amor, é uma canção disco maravilhosa, e por que eu estou dizendo que eu adoraria estar estar na sede agora, porque certamente não existem muitas mulatas do Sargentelli que rebolam bem como o Fufunha. Eu tenho quase certeza que ao tocar essa música, o Fufunha vai estar rebolando, tipo assim, que se ele tivesse com bambolê, o bambolê sairia girando e voando. Então vamos para o sucessão Love Boat? Exciting and new, come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it floats back to you. Mas, Marco Antônio, você sabe que no Brasil essa música não fez sucesso, né? Aham. O sucesso foi essa aqui, ó. Isso aqui foi por causa de Hélio Ribeiro. E o Benjamin lembrou de outra. Qual foi, Benjamin? Impossible Dream. Impossible Dream. Impossible Dream fez alto sucesso. Acho que Impossible Dream fez mais sucesso que a que você tocaram, não fez? Não, a que fez mais sucesso aqui foi You Get Your Troubles, I Got Mine. É porque isso foi massacrado pelo Hélio Ribeiro, que tocava todo dia essa música, com tradução, tocava todo dia, o dia inteiro. E porque traduzia, ele, né? Ele era o diretor da Bandeirantes, mas estourou essa música, viu? Essa Love Boat, né, ao redor do mundo, foi a que mais Sim. fez sucesso dele, né? Que eu posso falar falar um pouquinho assim, sobre o grande Jack Jones. É um crooner veterano, nasceu em Los Angeles, está com 81 anos de idade, ainda vivo. Ele é filho do ator Alan Jones, que fez com os irmãos Marx aquele clássico Uma Noite na Ópera, e a mãe dele era a atriz Irene Harvey, que fez uma versão de 1934 do Conde de Monte Cristo. Ele continua se apresentando muito em Las Vegas, arrebentando corações, como eu falei. Ele, grande fã de Burt Bacharach, também do Barry Manilow, né? E trabalhou com maestros como Don Costa, Nelson Riddle, não é pouca coisa. Não, o cara é ruim, o cara é ruim. É isso. E fez versões também de canções de uma cantora que o João, parece que, se eu não me engano, o João conheceu pela internet, acho que semana passada, Carole King. É, né, João? Eu ouvi falar, acho que essa menina tem sucesso. Eu acho que ela vai ter futuro, vai né? Vai ter futuro, vai. Isso. Também fez versões também do Gilbert O'Sullivan e também do Charles Aznavour, entre vários outros. Tá. O Jack Jones também, ele pode ser visto até numa cena engraçadíssima do Aperto Explosivo Sumiu 2, que quando o protagonista foge do hospício, ele tá passando na frente de um muro e tem aqueles fachos de luz, né, pra pegar fugitivo, e num facho de luz tá o Jack Jones cantando Love Boat, né? O filme não é tão bom que nem o primeiro, parece que o piloto sumiu, mas vale a pena. Ele pode ser ouvido, Jack Jones, em determinados filmes como Bom Dia Vietnã, Os Bons Companheiros, Aconteceu no Natal, e vale dizer que a série O Barco do Amor, que não fez sucesso no Brasil, ela foi filmada nos Estados Unidos, ela foi filmada e obviamente exibida nos Estados Unidos de 77 até 86. Depois teve até uma versão com outro Sim. elenco, até era capitaneado pelo astro do Vegas, o falecido Robert Urich, que era, pelo menos nos Estados Unidos, era tipo The Next Generation, Love Boat The Next Generation. Então, alguma coisa nessa linha. Então, já que a gente ouviu o trecho, o Fufu chegou a se levantar e a rebolar um pouco, ele está meio down hoje? Não, levantou. Agora eu quero dizer, ele continua fazendo show em Las Vegas. Eu acabei de receber uma informação que cada show que ele vai fazer tem uma ambulância e oxigênio à espera. Para ele e para as fãs, correto? Exatamente. Exatamente. Vamos ver o 70, gente? Vamos lá. Do it, 'cause I love what you're doing. Everything you. Marco Antônio, aproveite e traduza para nós. Claro, claro. Esse é só o limite. E o brabo de tudo é que até parece que o João precisa de ajuda para ser sacana. Parece que ele precisa. Mas é, não adianta, a gente tenta tratar bem, a gente conversa, mas não adianta. O pessoal, são, na verdade, são só ajudas, são uma fécula. Essa canção, You Made Me Come To You, ou seja, você me fez chegar até você, você me fez... Ai! Isso. E é, vale dizer que essa canção foi meio polêmica, porque to come, né, em inglês, não apenas quer dizer chegar, também tem um eufemismo para orgasmo. Né? Sim. Então, o nome do grupo, maravilhoso, afinadíssimo, Honeycomb, Con, Honeycomb, ou seja, literalmente seria casquinha, né, cone de mel. Oh. Tinha um sabor muito popular nos Estados Unidos nos anos 60, que era o sabor dessas bolas de sabores, né, que se coloca nas casquinhas, ela imitava sabor de mel. No caso, esse grupo maravilhoso, um grupo de R&B, né, Rhythm and Blues e Soul, todo de mulheres, três mulheres, nativa mesmo, foi de, ficaram de, essas três estiveram juntas de 69 até 73. Até, tipo assim, nos anos 2000 teve um lance meio picaretinho, mas que eu adoraria ter ido, que era tipo um cruzeiro de dois, três dias, Soul Cruise, e daí elas se juntaram e fizeram esse, eram tipo assim, faziam uns shows, né, no cruzeiro. Era um caça-níquel. Isso, um caça-níquel. Mas olha só, o primeiro grupo assinado, foi o primeiro grupo assinado pro selo Hot Wax, né, Records, que era dos compositores Lemon Dozier, né, apenas só, e o Brian West Holland, né, Lemon, ou seja, Dozier Holland and Holland. Eles tentaram, né, ficar independentes, pelo menos, e vamos fazer um selo. Vale dizer, infelizmente, que menos de um ano depois, né, de 1973, ou seja, lá por 74, quando esse trio não existia mais, o selo também já tinha ido à falência. Imagina a competição e a pressão que eles receberam, né, de Motown e tudo mais. Barry Gord. Exatamente, não gostava de competição. É um grupo integrado pela Edna Wright, irmã apenas, uma cantora também que tem um talento bacaninha, né, obviamente para ser irônico, Darlene Love, né, isso. Também para Kellyn Willis e Shelley Clark. Elas mesmas reconheceram que a maior influência delas quando fizeram esse grupo foi Martha Reeves e The Vandellas. O Honeycomb, como eu já falei, era o nome desse sabor, né, de sorvete, e a canção que a gente vai ouvir agora foi uma sucessão delas mesmo. Ela vendeu até hoje cerca de 1.150.000 cópias. Vamos ouvir um trechinho, por favor? Vamos embora. Canção de 71 maravilhosa. Bom, isso tocou pra diabo, viu? E aí eu acho essa canção maravilhosa, o nome One Ads, ou seja, tipo, eu não sei se aí se chama também classificados, né, anúncios classificados, né, anúncios de jornal. Então, basicamente, elas estão oferecendo o amor, coisa mais bonita e intensa da face da terra. Deixa eu ver, esse grupo pode ser ouvido também, vocês falam de um filme da crise Black Exploitation, um filme de ação estrelado por negros nos anos 70, um filme chamado Detroit 9000, também num drama chamado Mi Vida Louca, que era um drama sobre garotas de origem mexicana que se envolvem em gangues, e também numa comédia romântica chamada Because I Said So, no Brasil era Minha Mãe Quer Que Eu Case, com a Diane Keaton. E também na série recente, passada nos anos 70, The Deuce, sobre o início da indústria pornográfica. Vamos então para os anos 80, vambora, por favor. Stars are ours tonight. as your mind tonight. The stars are the moon that's up in the sky, shining for you and I, because you're mine tonight. The stars are Antônio. Ah, tá. Pois é. Essa canção é de 86, são do grupo The Nylons, que nem Nylon mesmo. O nome da canção, The Stars Are Ours, ou seja, as estrelas são nossas. Estou tentando fazer um link aqui, já que a gente, daqui a pouco, estou até perguntando aqui no inbox, aqui no message, perguntando quando é que o convidado vai aparecer. Vai logo, logo, só um pouquinho. Nosso convidado, né, como ele é expert também, especialista em ficção científica, então quis fazer meio que um link. Então, falar um pouquinho desse grupo. É um grupo de cantores de Toronto, no Canadá. Interpretam basicamente a capela, as canções todas. E eles já tiveram várias formações, mas eles originalmente eram até eram quatro integrantes gays. Era até uma das coisas que fez até de início chamar a atenção do público, né? Eles são super, super afinados. E hoje em dia já teve mais várias outras formações, cerca de 9 pessoas já indo e vindo, e então hoje em dia também não é só, por acaso, integrantes gays. Mas o que eu posso falar? Originalmente, os integrantes, Mark Connors, Paul Cooper, Dennis Simpson e Claude Morrison. Até só o Claude Morrison da formação original está vivo. Ele, no caso, tem voz de tenor, o Claude. Eles podem ser ouvidos em filmes como Hot Pursuit, que no Brasil era Férias Quentíssimas, é uma comédia com John Cusack e o Keith David, que se passa na Jamaica, mas como custava caro para a produção ir para a Jamaica, isso era no México, ali que era do lado, com o México simulando Jamaica. Também um filme chamado Stealing Home, no Brasil era Memórias Secretas, é um melodrama bem novelesco com a Jodie Foster e o Mark Harmon, e também numa comédia de sucesso mediano chamada A Tribo dos Krippendorf, com Richard Dreyfuss e a grande Lily Tomlin. Acho que a gente pode daí ouvir agora um trechinho da canção Vamos That lá, Kind Fofo of Man, de 81 para 82. Virada de 80 para 82. Se say I'm happy-go-lucky guy. When the music and wine start to flow, I go to discos and gay cabarets, unable to let myself go. Man. Some people live to be the life of the party. Man. A lamp should open their way to the races. Man. So many people loving, so many lovers. Wigging in my mind to some stranger's face. Don't get me wrong, I've had my share of affairs. I've had Man. Some nights singing one night stands. Boom. But right in front, I think it's only fair here to tell you I got different plans. Marquinho, o seu convidado já está no ar. Perfeito, perfeito. Só para dizer que esse grupo do Nylons, esse grupo foi fundado em 78, a gente tinha falado que era em Toronto, no Canadá. Mas, maravilha, então a gente vai agora então, conversar finalmente com o grande Renato Azevedo, falar um pouquinho dele, é formado em engenharia eletrônica, ele é co-apresentador dos programas Coletivo de Letras e Corujice Pop, autor dos livros de Roswell, a Varginha e Filhas das Estrelas. Também participou de várias antologias, entre as quais UFO, ou UFO, né? UFO Contos Não Identificados, A Fantástica Literatura Queer, volume laranja, Retrofuturismo e Steampunk, essas duas antologias finais, essa Retrofuturismo e Steampunk, que é Contos do Mundo do Vapor, foram organizadas pelo Gianpaolo Celli, que a gente entrevistou há alguns dias. E também é autor de vários e-books, por exemplo, O Império, Meteoro e Guerra dos Mundos, Utopia e Nova Atenas, um provável passado, e também é colaborador da revista brasileira UFO, né? UFO, que é a mais antiga e tradicional do gênero em existência, eu acho até que no mundo. Então, quero dar as boas-vindas, finalmente, que vou dar as boas-vindas para o Renato Azevedo. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Marco. Como você está? Seria possível aumentar um pouquinho o meu retorno aqui? Eu tô te ouvindo muito baixinho. Tá, eu vou falar mais alto igual. Tá melhor agora sim? Ah, agora sim, muito obrigado. Tá. Tô, sem problema. A gente vai se virando aqui. Querido, vamos começar, antes de mais nada, muito obrigado pelo teu tempo, tá? E eu queria ver contigo, assim, tentar ver a gênese criativa, né? Como é que tu era quando pequeno? Me fala como é que era a criança, como é que era o guri Renato Azevedo, pode ser? Nossa! desde sempre, né? Como você falou, nerd de carteirinha, muito fã de fantasia e ficção científica, isso desde cedo. Assistia Jornada nas Estrelas, Capitão Kirk, Sr. Spock, Dr. McCoy, desde criança. Né, os Thunderbirds, aquela série do Gary Anderson. Sim, Super Mario Nation. Uhum. Super Mario Nation era Super Mario Nation. Fantástico, não? Uhum. E, claro, os desenhos da Hanna-Barbera, Johnny Quest. Que maravilha. Desde sempre metido nessas maluquices aí. E os teus pais, como é que lidavam com isso? Assim, te apoiavam? Como é que era? Ah, apoiavam sim, me compravam quadrinhos, seja da Turma da Mônica, seja da Disney, né? Uhum. Então, esse ano, inclusive, bateu uma tremenda nostalgia, né? Porque eu lia muito histórias do Pato Donald, do alter ego heróico dele, o Super Pato. Uhum. E esse ano tem duas datas importantes, né? Porque o Pato Donald está completando 85 anos e o 85. Super Pato 50 anos. Então... Tá um ano bem nostálgico, né? Bem legal mesmo, bem legal mesmo. E me fala assim, né, claro, depois dos bilhões que o Bill Gates e o Steve Jobs arrecadaram, né? E o sucesso, obviamente, depois assim, o sucesso gigantesco da série The Big Bang Theory, ficou meio chique, assim, ser chamado de nerd, né? O nerd. Mas eu, por exemplo, sou da época lá dos filmes A Vingança dos Nerds, né? E naquela época ali não era bacana, né? É, infelizmente não era, né? Pois é, os nerds ali eram os marginalizados, né? Nossa, infelizmente eu vivi um pouquinho essa época, assim. Pois é, sobrevivi, consegui sobreviver. Pois é, eu ia te perguntar isso, assim, porque isso de ser nerd de carteirinha, até por sinal, tu te autodenominas assim. Me fala como é que era numa época que não era popular, né, ter esse adjetivo, diríamos assim, naquela época era uma pecha ser nerd. Como é que foi pra tu lidar com isso, pode ser? Olha, foi complicado, viu? Alguns momentos foram bastante complicados. A gente está no Brasil, né, Marco? Quer dizer, experimenta não gostar de bola, não gostar de futebol, claro, no Brasil, né? Então, foi complicado em alguns momentos, mas, sabe, a paixão era impossível de resistir, quer dizer, ainda peguei o tempo que saia nas bancas, por exemplo, uns livros de ficção científica da série Terry Rodan, claro, uma série alemã, que claro, começou no começo dos anos 60, e é uma verdadeira epopeia, porque segue até os dias de hoje, já passou bem do volume 3000, porque eles são lançados semanalmente, né? E era uma história de ficção científica sensacional, do homem chegando ao espaço, encontrando outros povos extraterrestres e tudo mais. Sim. Era fantástico, uma enorme inspiração, né, pra mim. Sim, sim, uma espécie de James Bond misturado com Buck Rogers, assim, né? Mais ou menos, é, mais ou menos. Era mais pegando na parte da ficção científica mesmo, né? Ah, tipo... Eu me lembro que o Rodan até com RH, né? Sim, Rodan, né? Com RH e com N no final. E me diz uma coisa... Muito bacana. E tu chegaste a colecionar, por exemplo, Terry Rodan ou não? Eu comprei vários volumes, eu comecei... Que era dividido em ciclos, né? Eu comecei pelo quinto ciclo, que veio de brinde numa revista científica da época. Que bacana. E li alguns volumes desse ciclo, peguei alguns do primeiro ciclo, que é bem o comecinho da série. Mas... todos é quase impossível, né? Atualmente tem uma editora em Minas Gerais, a SSPG, que está publicando na forma de e-book. Se o pessoal quiser conhecer, né? E é um bom trabalho, é uma excelente série. Sensacional. E dá para dizer, assim, que quando tu escreves, tu pensa meio naquele estilo... de escrita, assim, ou seja, foi... não estou dizendo assim... te ajudar como uma espécie de combustível para adentrares a área da literatura. Mas achas que a influência vai além disso, do Perry Rodan, por exemplo, do material, dos livros, das histórias do Perry Rodan na tua vida ou não? Ah, foi. A influência foi bem além de Perry Rodan. As histórias do Perry Rodan me ajudaram a aprender a ser sucinto. Eu acho que muito autor se perde em descrição até excessiva e fica... Na minha opinião, fica um negócio chato, pelo meu gosto de leitor, né? Fica um negócio chato. Entendi. Agora, depois eu fui refinando o meu gosto, né? Comecei a ler Arthur Clarke, Isaac Asimov, Júlio Verne. Então, eu fui... é inevitável, para você ser um escritor, você tem que ler. Então, é inevitável, você vai pegando, né, o estilo de cada um. Né? Não dá para deixar de falar também do Tolkien, do professor Tolkien, do Senhor dos Anéis, do Silmarillion, do Hobbit, né? Sim. Você vai pegando todas essas influências, pelo menos comigo foi assim. Perfeito. E cinema também, porque tem um estilo de escrever bem visual, assim. Sim. Cinema é uma grande influência, com certeza. Cinema, seriados, né? Seja Jornada nas Estrelas, que eu já mencionei, Arquivo X foi uma grande influência para mim. É, no cinema, por exemplo, um livro meu que eu estou negociando com algumas editoras, né, estou tentando achar onde publicá-lo, ele foi inspirado por um filme com Angelina Jolie, o Capitão Sky e o Reino do Amanhã, se não me engano, de 2004. É aquele filme com, basicamente, os atores e o resto é tudo feito em digital, né? Exatamente, passa ali, aproximadamente na época da Segunda Guerra Mundial, se bem que esse conflito não é mencionado na trama, né? Mas tem todo um monte de referências, é de um estilo que a gente chama de diesel punk. Inclusive... Eu, em cima desse livro, que inclusive tem muita parte de história que eu quis colocar, eu coloquei muito de Santos Dumont, porque ele parte da premissa, o que teria acontecido se Santos Dumont tivesse estabelecido uma indústria aeronáutica no Brasil? Que legal. É literatura especulativa também. É literatura especulativa, não deixa de ser literatura especulativa. Claro, que legal. E baseado nesse livro, eu escrevi um conto, também nesse gênero, subgênero, né, diesel punk, que foi publicado em 2013 numa antologia chamada Retrofuturismo, que foi o último livro lançado pela saudosa editora Tarja Editorial, isso, que inclusive você conversou com o Gianpaolo Selli recentemente, né? Ele foi meu editor, me ajudou pra caramba. Sim, sensacional. Se eu não me engano, esse filme com a Angelina Jolie era com o Jude Law também, eu acho que ele era o galã, não era? Como? Desculpa. Acho que aquele ator Jude Law, galã, exatamente, né? O Capitão Sky, o Reino da Manhã, a nossa a atriz que fez a namorada do Capitão, do Homem de Ferro agora na Marvel, né? A Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow também participa. É um filme muito legal, recomendo. Isso, sensacional. E me diz uma coisa, querido, como é que... vamos tentar assim, entrar um pouco nos livros, né? Porque tu tens assim, um interesse que não vem de hoje, obviamente, por assim, essa ideia toda de abdução, de, né, de extraterrestres visitando ou estando, vamos dizer, já na nossa sociedade, mas daqui a pouco até com outra identidade, as pessoas sem saber que são extraterrestres. Fala um pouquinho como é que surgiu o teu interesse por discos voadores, por ufologia em geral, pode ser? Claro que sim. Como muitos, né, foi com a leitura daquele famoso livro Eram os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken. Aí era a época das listas de discussão no Yahoo, em os sites, né? E eu tive contato com a publicação ufológica que você mencionou, né? E no fim, acabei colaborando com ela há vários anos, né? Mas estou afastado agora. Eu saí de maneira que eu posso dizer não agradável. Em julho do ano passado. Julho, ok. Né? E, enfim, infelizmente, né, se eu posso falar dessa linha de pesquisa ultimamente, com raras exceções, infelizmente está seguindo o caminho da pseudociência, o que é lamentável. Entendi, né? Uma coisa que também muito me inspirou. Eu tive o privilégio de assistir Cosmos na Rede Globo, a série Claro, do Sagan, claro. Né? Do Carl Sagan, DVD, né? Carl Sagan, saiu recentemente o DVD, eu fui correndo comprar. Eu tenho um livro desde aquela época também, né? Então, me ajudou muito a ter os pés no chão, a ter um enfoque da ciência mesmo. Claro, claro. Que me ajuda claro. Também na ficção, óbvio, né? E, infelizmente, essa disciplina, né, dessa publicação que eu participei, agora está indo mais pelo lado da pseudociência. Claro que tem as honrosas exceções de sempre, né? Claro. Agora claro. Tem um pessoal com... uma outra publicação chama a OVNI Pesquisa, o editor é o Paulo Werner, também é meu conhecido na área, até mando um abraço para ele, que eles estão seguindo mais uma linha científica, acho que é assim que tem que ser. Entendi. A outra publicação mais antiga não está seguindo, na minha opinião, o melhor dos caminhos. Entendi. Partindo para a pseudociência, para a crença pura e simples, e não é assim, a ciência avança porque tem dúvidas, porque tem perguntas a serem respondidas. Você não pode achar que você já sabe tudo, né? Claro, perfeito. É assim que funciona. E eu me lembro também que tinha passado, acho que depois do Fantástico, até passou durante um tempo, a matéria era Projeto UFO. Eu me lembro passando também na TV, alguns episódios. Sim. Eu estou, na verdade, aguardando que o History Channel exiba o Projeto Livro Azul. Sim. Porque é uma série que o pessoal está elogiando demais. E, inclusive, é com o ator que fez o Game of Thrones, né? Isso. Uma série agora me falha o nome dele, falar. Que é um nome incomum, né? Mas tá fazendo um grande Game of trabalho. Thrones, mas eu me lembro lendo sobre essa série e sendo super elogiada essa que citaste agora. E vamos ver uma coisinha. Me fala um pouquinho do, né, o teu livro de Roswell, a Varginha, né? Pro pessoal que não leu, um livro sensacional. Ele... Foi. Basicamente, ele faz um link entre os incidentes ufológicos. Dois incidentes ufológicos são os mais conhecidos na história, né? Obviamente, aquele que ocorreu em Roswell, né, no sudeste do Novo México, acho que é lá por 47, isso. E o de Varginha, que ocorreu mesmo no interior de Minas Gerais, em 96. na tua trama, né, legal até ter falado antes de ciência e pseudociência, agora a gente está entrando na ficcionalização da ciência, diríamos assim, né, porque no caso colocaste um casal que conhece um jornalista e também tem um policial federal, e eles descobrem essa conexão toda entre esses dois casos. Fala um pouquinho desse livro, é um tema excepcional e o livro é muito bacana. Fala, por favor. Você já deu aí um bom resuminho, né? Basicamente, os protagonistas é um jornalista interessado no fenômeno e uma policial federal. E eles vão à caça, né? Por uma séria corrente de acontecimentos, né? Eles encontram esse cara que em 47 atuou no caso Roswell e depois foi meio que um consultor do governo brasileiro pro caso Varginha. Que legal. Então, aí que eu falei, né, que eu fui inspirado em Arquivo X, misturei, né, ficção, realidade, ou o que consideramos que possa ser a realidade, né, e criei essa história, tem conspiração, tem segredos, busca da verdade, etc, né. E depois eu ampliei um pouquinho numa série de contos que saiu no meu segundo livro, que é o Filhas das Estrelas. A gente vai falar daqui a pouco, calma, a gente vai falar daqui a pouco. Tudo bem. Então, já que desce esse segue aí, tá bom. Então, falar então do Filha das Estrelas, né, pro pessoal que não leu, é uma coletânea de 6 contos com essa temática de alienígenas na Terra. Tem até uma chamada que eu gosto bastante do teu livro, que fala assim: eles dizem que agem com absoluta transparência, eles dizem que é evidente que não existem conspirações, eles afirmam que é absurda a ideia de extraterrestres nos visitando, eles estão mentindo. Acho maravilhoso. Fala um pouco desse livro, por favor. Esse livro já explora vários elementos, né? Tem desde a trama de o núcleo central de personagens, né? Também faz parte um trio de hackers que tem uma empresa de segurança na informática. Okay. Eles oferecem serviços para homens poderosos, políticos, etc., para depois roubar os segredos. E expor aquelas verdades incômodas, né? Que eles não querem que sejam conhecidas. Dos personagens secundários tem esse cara que é um mercenário, é um assassino de aluguel, e ele tem uma rixa com um poderoso senador da República que conhece todos os segredos, né? Um dos contos gira em torno disso, porque esse assassino quer pegar esse senador. Tem outro que se passa numa cidade do interior, que começa a aparecer estranhos fenômenos, estranhas marcas no solo. Que mais? Tem um conto que eu gosto muito, ele se chama Zé da Pinga. É sobre um mendigo numa cidade do interior, que anteriormente foi alguém relativamente importante, que teve contato com o fenômeno extraterrestre, que ele foi abduzido. E o legal desse conto é que ele foi publicado anteriormente na também saudosa revista Sci-Fi News, isso em 2012. Foi a primeira obra minha que saiu em papel. Que legal! E foi republicada nesse livro Filhas das Estrelas, né? Tem um outro conto que é um possível futuro desse universo. Tem mais uma história que explora aquele fenômeno do chupacabra, que se deu muito o que falar nos anos 90 também. Ele chupacabra. Agora o Filhas das Estrelas está disponível somente como e-book pela editora Estronho e também lá pela Amazon. O pessoal pode procurar se desejar, né? E espero que gostem, quem se interessar em ler. E me diz uma coisa, querido, como é que, já que tu citaste antes sobre aquele lado da ufologia que daqui a pouco envereda para uma, vamos chamar assim, de uma viagem na maionese, me fala como é que foi o teu interesse inicial por esse tipo de tema. Falaste, obviamente, do que tu via na TV e tudo mais, mas vamos falar assim, da parte de pesquisa, porque tu fizeste, obviamente, pesquisa sobre o assunto. Me fala um pouco disso, como é que é esse confronto, diríamos assim, entre o que pode ser realidade e realidade, né, e também com o lance que é da fantasia, que muita gente não sabe separar esses lados. Sim, tem gente que infelizmente não sabe separar, né. Na ufologia eu tive também muita sorte, porque eu tive o prazer de conhecer o Claudir Covo, É uma figura conhecidíssima, infelizmente falecido em 2012. E era divertido porque toda a última sexta-feira do mês ele fazia uma reunião aqui em São Paulo, em uma casa na região de Moema. E eram corridíssimas essas reuniões. Ele explicava fotos, ele explicava, mostrava vídeos. Era absolutamente sensacional. Eram verdadeiras aulas de ufologia. Quem quiser procurar, tem muitos vídeos do Claudeir Covo no YouTube. Inclusive no Facebook tem o grupo, se não me engano, a página, na verdade, Claudeir Covo, Fenômenos Aeroespaciais, né? Tem vídeos, tem aulas dele, que ele gravava vídeos, né? Do material, assim, vamos dizer assim, do material que até hoje tu já entraste em contato com, sabe, sobre ufologia, né? Material, vamos dizer assim, material que, em início, alega ser real. Qual diria que é a porcentagem que não é real e a porcentagem que é real? Ah, sim. Isso tem sido uma constante desde o começo, né? É, eu queria saber a tua constante, como é que é. A minha constante? Eu sigo mais ou menos o que é oficialmente reconhecido, tá? 90% pode contar que é bobagem. E 10% pode ser a coisa verdadeira. Entendi. Né? Entendi. Essa porcentagem, atualmente, acho que está variando até uns 5%, tá? Uma dica que eu dou. 5% só hoje em dia, então, é? Enfim, né? Uma coisa que eu sempre comento, né? Não confia no YouTube. Não confia em vídeo do YouTube. Tem cara que ganha dinheiro explorando fraude no YouTube. Falando que a nave que... por exemplo, tá? Quando a nave New Horizons da NASA estava chegando em Plutão em 2015, de longe ainda, né? Claro que eles começaram a bater fotos assim que Plutão apareceu na câmera da nave como um pontinho luminoso, né? A nave ainda longe do planeta, né? Aí fotografando o que parecia ser uma linha de estruturas assim. E um desses gaiatos falando, ó, possíveis estruturas artificiais, blá, blá, blá. Claro que quando fotos mais próximas mostrando que era tudo formação natural foi exposto, ele não se corrigiu, né? Entendi. A outra nave da NASA, a Dawn, que foi investigar o outro planeta anão, que é o Ceres, que fica no cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter, né? Ela fotografou de longe dois pontos luminosos numa cratera de Ceres. Já começaram a falar, cidade alienígena, etc, etc. Agora, quando a nave chegou perto, e ela chegou muito perto da superfície, se comprovou, eram depósitos de sais e gelo. Entendi. Né? E o sujeito mistificador, claro que não se corrige, né? Claro. Infelizmente, claro. Isso acontece muito. Eu mesmo, na época que eu cheguei a ser o jornalista responsável pelas notícias no site daquela publicação, né? Eu denunciei essas pessoas, né? Quando eu via notícias, eu, claro, colocava, né? Olha, mistificador. Não acreditem, explicava. Mas infelizmente, né, tem gente que continua insistindo que a NASA esconde segredos. Olha, pode até esconder, mas tem gente que qualquer pedrinha diferente ou fotografada na superfície de Marte pelas sondas, pelos rovers, eles falam que é civilização alienígena. Entendi. Peraí, não é assim. Entendi. Eu já namorei até umas pessoas que eu acho que eram alienígenas. Falando sério, se eu já sou chamado de bizarro aqui e ali, imagina pra eu te comentar isso, né? Falando sério, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas foi uma coisa. Eu acho sim que lance de antenas e tudo mais, eu acho que. Mas tudo bem. Mas, querido, me fala como é que as pessoas podem saber do trabalho assim. Fala de repente sobre sites ou blogs que de repente concentrem teus trabalhos. Como é que a pessoa faz para saber um pouco mais? É que o nome, né, Renato, apesar de ter Renato A. Azevedo, não é um nome incomum. Como é que dá para achar mais coisa a teu respeito, pode ser? Ah, claro. Eu estou publicando muita cobertura de eventos, resenhas, junto com a minha noiva Márcia, no blog Corujice Literária. Corujice Literária. Okay. Isso, e também no meu blog pessoal, que é o Escritor com R. Escritor também sou R. Oi. Não, só para o pessoal achar, escritor Depois, escritor com R. A letra R. O-M é o com mesmo e um R, uma letra R no final. Isso. Tá. Querido, eu quero, assim, ó, te agradecer. Até quer falar um pouquinho, depende do programa Coletivo de Letras? Ah, sim. Eu sou co-apresentador do Coletivo de Letras, que é um jornal literário. Ok. Que está começando a ser apresentado na Rede Premium TV. Ok. Eu, a Márcia, o Sérgio Pereira Couto, Dani Marques, José Wayne e a Úrsula Mackenzie. Ok. Nós somos todos autores. Coletivo de Letras. Isso, Coletivo de Letras. A gente está no Facebook, no Instagram, na Rede Premium TV, né? Deve ser a próxima exibição, deve ser a nossa estreia no próximo sábado às 16 horas, no site da Rede Premium, que pega a NET, se não me engano, canal 26 de Osasco. Perfeito. E o Corujice Pop, quer falar sobre ele ou não? Ah, o Corujice Pop é um programa de cultura pop, apresentado pela Márcia e por mim. Ainda está em fase de gravação, mas já temos o piloto praticamente pronto, né? Perfeito. Também vai estrear em breve na Rede Premium. Na Rede Premium também. Perfeito. Na Rede Premium TV, isso. Renato, assim, ó, de coração, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Oh, nossa, eu que agradeço, Marco. Eu espero que os ouvintes tenham gostado, né? E nos procurem nos sites, né? Nas comunidades, no Facebook, no Instagram. E vamos continuar lutando pela literatura fantástica brasileira. Até porque a verdade está lá fora, né? A verdade continua lá fora e que a força esteja conosco. Exatamente. Um grande abraço, querido. Boa muito noite. Obrigado. Tchau, querido. Tchau, tchau. A Wicca. É? A Wicca. A Wicca. A Wicca, nossa. É Fatu Barada Nicto. Fatu Barada Nicto. São coisas, né, que ficam marcadas na nossa vida. Esses pequenos detalhes que ninguém sabe. Eu adoro esse link com realidade, com piração total, né? E daqui a pouco, às vezes tem a tendência de achar. Muita gente achar assim que, aquele pessoal é o pessoal todo doido, mas tem facções ali dentro, né? Sem dúvida. Que discutem entre si, né? Então é muita coisa. E o universo é certamente muito mais do que a gente imagina, né? E uma coisa que me persegue é: Satã Goz tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Meu, isso aí é do seriado Jaspion. Do Jaspion, exatamente. Eu sou um cara jovem demais, né? Eu nunca fui chegado em Jaspion, porque eu preferia, obviamente, o Ultraman e o Transformers, né? Gostava um pouquinho também, apesar de ser mais tosco, do Robô Gigante. E depois teve até o Spectreman, que esse eu tenho um certo carinho, mas é muito tosco. Agora, Ultraman, que é anterior até, acho muito mais bem acabado, né? Muito, principalmente o Ultraman, não o que cuja versão humana é o Ayata, que é o que foi mais vendido. Eu gosto do Ultraman Jack, que era a volta de Ultraman, o regresso de Ultraman, que virava um Gol. Era um personagem chamado Gol. Mas, eu acho que é isso aí, então, gente. Então, até quinta-feira? Até quinta-feira estamos aí. O João teve que dar uma saidinha rapidinho, um pouco antes, né? Então, um abraço, obrigado por ter ficado aí. Um abração do Fufunhoff. Eu que agradeço a você, né? O nosso convidado aí, espetacular, numa próxima oportunidade, se ele puder comparecer também mais alguma vez, né? Para trazer mais novidades aí, porque realmente é um tema que não desgasta, né? Um tema muito bacana. Sempre novidade, né? O mundo não para de nos dar surpresas, né? Até porque a gente não gosta, não é mesmo? É isso aí. Então, um grande abraço, gente. Obrigado, tá? Um grande abraço, Marquinhos. Até quinta, então, estaremos de volta. Bom, estamos encerrando, então, o Marco de hoje, com o Marco Antônio Santos Freitas. Ele estará de volta na quinta para participar com a gente aqui do Factorama. E amanhã estarei aqui de volta às 18h, abrindo a Caixa Preta, juntamente com o João Alckmin e o nosso querido Fufunha por aqui. E também amanhã, às 8h, João Alckmin estará de volta aqui com o Rogério Alcântara para o Prime Time. Não percam, às 8h. O nosso convidado, Renato Azevedo, vocês já tiveram informação, ele pode ser encontrado nos sites e também no blog que ele mencionou. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua paciência com a gente também por aqui. Estaremos de volta então amanhã. Um grande abraço a todos. Como o João diria por aqui, a gente vai se mandando. E uma boa noite, Brasil. Uma boa noite, mundo. Até amanhã. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.